nunca descanso. Eu confesso que eu gosto disso, confesso que gosto do sangue, dificilmente deixo alguém vivo. Não me aceitam na sociedade, então agora assumo meu lado. Serei a pedra no sapato, a causa da inveja do incapacitado. Abaixa a cabeça quando eu passar, eu gosto de ver vocês se humilhando, me dizendo que eu sou o melhor, tem alguém me esperando. A minha espada não para ligo, por muito tempo ossos do ofício. Desde o início já tinha tendência a ser o mais cruel dos assassinos. Ninguém gosta de ouvir isso, que se foda, é isso que eu falo. Não sou pago pra ser artista, eu decolo quem faz teatro. Um olho aberto, outro fechado, é assim que eu descanso. Avanço, passo à frente, enquanto os outros estão voltando. Cada infeliz que carrega uma marca, que deixei pra se lembrar que a vida nunca será fácil se resolver me enfrentar. Estou anos lutos iguais, banais, que habitam um nível abaixo do meu. Eles não têm o ódio que eu tenho, então a minha vingança prevaleceu.